Mississippi would like to know why you're so pretty. Whoa, whoa. Out by the pond, a beautiful blonde waits for me. Just say the word and I'll be there. I'll fly like a bird. We can travel through the air. Every Tuesday and every other Friday or so, she says, meet me in the garden. Pena que todos os temas não sejam tão bons como este Meet Me in the Garden. É a estreia para este jovem músico norte-americano, de seu nome, pelo menos artístico, Dante May, saído na editora Paw Tracks, ligada aos Animal Collective. Chama-se The Good Feeling Music of Dante May and His Magnificent Ukulele. O tema, como dissemos, Meet in the Garden, é o arranque da primeira das 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, ao sábado, na Rádio Castrense, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Universidade de Coimbra. Também podcast e playlists em www.orelhaextra.com. E desde o início dos 80s que se mantêm ativos, tendo já passado por inúmeras mudanças de formação, mas mantendo-se como seu líder o carismático Rudy Protrudy. Estão de volta à Europa e finalmente ao vivo em Portugal, no dia 9 de março, no Porto Rio, na Cidade Invicta. Falamos, claro, dos The Fuzz Tones. I got something to say, girl. I hope you listen close. Color seas won't fish you got that super rhythm most. Wow! Lady, you're a school girl. Now here's a lesson you can use. Let me want my love. Well, they say that I met you. You're another girl. Walking in the land. Standing saddles fast. That's right, baby. The fence they'll mourn you. My heart is black and cold. Well, if you wanna go gonna kill me, baby, now. What did you expect? You love the first. Os míticos Fuzz Tones de Rudy Protrudy, agora com um upgrade, com uma secção de metais e também quatro vocalistas femininas, é o Garage Soul dos Fuzz Tones. O seu último trabalho chama-se Horny as Hell, foi editado em outubro do ano passado, por aqui rodou na orelha extra Bad News Travels Fast. E para juntar ao ramalhete, o trio de Queens em Nova York, que nos fez chegar este seu longa duração intitulado The Road to Arkham, que é o seu primeiro disco editado às expensas dos próprios, podem por aqui ouvir Psychobilly e ou Rockabilly ao bom velho estilo The Arkhams. Cheio de gás, o início da primeira parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar de Arkhams, o álbum que julgamos ser estreia, chegadinho dos Estados Unidos da América, The Road to Arkham. O tema escutado foi 3 months, 2 weeks, 2 days. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done? See how they done my Orelha Extra, Spreading the Gospel Around Here. Said all the calcified arithmetists were doing the math, and it would take a calculated blow to the head to light the eyes of all the homeless sociopaths. Oh, on and on, we are the homeless sociopaths. Oh, on and on, with all the homeless sociopaths. Calcium mines that bury deep in your chest. So calcium mines you buried deep in your chest. Ooh, you're deep in our mind. Ooh, calcium mine. Oh, well, let's get out of here, pass the atmosphere. Squint your eyes and no one dies. Past the silver bridge, oh the silver bridge, where nothing but a onesie and a veil. Spoken Sempre acima da média os discos que Andrew Bird nos dá e trazendo sempre a reboque o seu muito característico assobio. Abra aí quem tenta imitá-lo com péssimos resultados. Este último chama-se Noble Beast, Mr. Andrew Bird, porque rodaram dois temas, o inicial Oh No e depois Fits and the Dizzy Spells. Ainda a primeira parte de Orelha Extra. De seguida partimos para um disco muito interessante do trio Rob Doran, Faye Davis Jeffers e Butchie Fuega, pela mais que notável editora de Chicago, a Thrill Jockey. Chamam-se Pete Herpet e o seu último trabalho, High Time. We'll be right back. É a segunda vez que rodamos por aqui o trio Peter Pat. Já deveria ter soado mais vezes na orelha extra. Meia culpa, o disco é muito interessante. Saído na Thrill Jockey o ano passado, 2008, chama-se High Time. Desta vez, escutamos Trod Along. Não sei porquê, mas este disco, que presumo seja o primeiro desta formação de nome Fall Chan, fez-me lembrar aventuras passadas e já algo distantes, como os Lois ou Wolf Colonel, ou mesmo outras bandas com um som muito particular que há uns bons anos atrás editaram na K Records, não tanto por semelhanças com a música feita por essas, não por ser um certo som pop simples, mas não simplista dessas bandas da K-Records. mas sim por nos remeter para um imaginário mais ligado à adolescência descomprometida e liberta de responsabilidades. Mas isto são parvoíces nossas. Temos que ouvir o disco com mais atenção. Chama-se Part 1, John Shade, Your Fortune's Made. A banda tem um nome, como dissemos, Fall Chain. O tema foi The Believers. Oh my gosh. Orelha extra, vemos com os ouvidos. Oh, no, it's the matter. Matter. primeiro álbum foi homónimo, a partir daí têm intitulado os outros muito imaginativamente, diga-se, de 2, 3 e, claro, o mais recente, 4. São os japoneses da capital Tóquio, Zazen Boys, do, como dissemos, álbum 4, o último. O tema por aqui rodado foi Onoji. Esta é que é ainda a primeira hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita, no ar através da Rua Ruki e Rádio Castrense, também via o streaming dessas rádios. O link está no nosso blog, orelhaextra.com. Por lá podem encontrar também as playlists destas duas horas que vão para o ar e o inevitável podcast. Sabem que isto por aqui na Orelha Extra é uma mixórdia de estilos musicais e de várias regiões do globo. Depois do Japão, passamos, imagine-se, para o Kurdistão, nascido na vila de Sharnash, no Kurdistão, Zadik Zekaria toca zorna, um instrumento na sua aparência semelhante ao clarinete, mas mais curto e mais estreito. Toca dois tipos de melodias, Chopi e Sesni. As primeiras são as mais rápidas, que são para dançar e sempre acompanhadas pelo tambor Dola. As segundas são mais lentas, mais tristes e são normalmente usadas quando os convivas estão sentados à mesa. Serve para lhes lembrar do seu país e como introdução para a celebração e dança. Depois, Zadik Zekaria. ficaram por aqui duas canções do Kurdistão, Shop, e as tais que são mais rápidas, por Zadik Zakaria a tocar Zorna e acompanhado pelo tambor Dola. O álbum chama-se Kurdish Melodies on Zorna e, como dissemos, de Zadik Zakaria foram Shop e Pada Pada. Desde o EP estreia em 2006, From the Decker House, que não ouvíamos nada destes The Rosewood Thieves, apesar de terem editado, entretanto, em 2007 o disco Lonesome. Chega-nos agora a este longa duração, com data do ano passado, Rise and Shine. É uma banda que muita gente não tem prestado a atenção devida, talvez por recuperar o legado de um certo som dos 70s, já que há por aí muito que avidamente ande à procura de um certo som novo, seja lá o que isso for. Por aqui não ligamos a essas coisas. Fica por aqui o excelente som dos The Rosewood Thieves. She comes looking full of luck. She cracked a smile as the sky opened up. She don't mind the rain. She don't mind the rain. The lights went out when the lightning struck. She dropped a dollar in a poor man's cup. She don't mind the rain. She don't mind the rain. If you see her coming around, brother, don't be afraid. Always looking so proud. She's got a plan. She loves the rain coming down. Everyone thinks it's strange. She loves the rain coming down. Is she one if she could be home by now? But she likes drifting like the dark rolling clouds. She don't mind the rain. She don't mind the rain. She could have a drink and wait it out at the bar. But she don't want. Is it coming down so high? She don't mind the rain. She don't mind the rain. She knows someday these clouds will blow away and the sun is gonna. The Rosewood Thieves, do álbum Rise and Shine. O tema foi She Don't Mind the Rain. E já que falamos de música influenciada por tempos idos, ainda roda por aqui um dos primeiros singles destes britânicos que se apelidam de Micron 63, com influências notórias da Cold Wave. De encerramento da primeira hora da emissão 16 de Orelha Extra ao sábado na Rádio Universidade de Coimbra, a partir do meio-dia, Rádio Universitária do Algarve às 19 horas e na Rádio Castrense no Baixo Alentejo a partir das 21. Para trás ficaram os britânicos Micron 63, o primeiro single, ou um dos primeiros singles, perdão, um dos primeiros singles, Death is Colder Than Love, agrupado numa demo que por aqui temos. E vamos terminar com uma mistura de post-rock com algum metal, aquele mais virado para os drones. São os Conifer, no álbum Crown Fire, Cruciform Empennage. Thank you. cantante Matt Ward em nome próprio depois da aventura com a atriz Zoe Deschanel, She and Him. Novo álbum chama-se Old Time, é o arranque da segunda e última parte da Orelha Extra com o tema Rave On. Orelha Extra vai para o ar na Rua Rookie, Rádio Castrense, ao sábado. E vamos já de seguida para uma história que merece ser contada, de exemplar que é, não só na sua faceta musical, mas também humana. Durante a década de 60, em Harlem, bairro de Nova York, maioritariamente habitado pela comunidade negra, houveram distúrbios bem grandes que causaram grande alarido nos Estados Unidos, distúrbios esses principalmente causados pelos jovens que lá viviam. Ora, na altura surgiu um cuidadosamente planeado programa que consistia em organizar a juventude do Harlem de forma a que recebessem treino, respeito e condições condignas para viverem, essenciais para vidas que se criam ligadas à criatividade. A esse programa foi dado o nome de Harlem Youth Opportunities Unlimited, abreviado de HARU Act. Em 1965, foi convidado pela direção do HARU Act o músico Roger Montego Joe Sanders para que o mesmo ajudasse a juventude negra do Harlem, principalmente aqueles que estavam interessados em música. O seu trabalho era ensinar percussão africana e jazz. Depois de um treino que durou cerca de 3, 4 anos, Montego Joe achou que estavam preparados para gravar um disco e um disco de que eles se pudessem orgulhar. Ficou combinado com a direção do projeto que os royalties do longa duração iriam para um fundo escolar. É precisamente esse disco, editado originalmente em 1967, de nome Sounds of the Ghetto Youth, e assinado por HARU Percussion Group, que hoje damos por aqui destaque na Orelha Extra. Ouvindo este belo pedaço de som gravado, nunca poderíamos imaginar que todos estes músicos africanos, a grande maioria, eram jovens, com idades compreendidas entre os 16 e os 19 anos, também pelo tipo de som aqui presente, muito influenciados pela música latina. Tal como Montego Joe nos diz nas liner notes do álbum, apesar de serem um grupo de 11 jovens e ele o instrutor, são todos uma família espiritual. Têm um tremendo respeito e amor por cada um deles e uma união que é expressa, principalmente quando tocam juntos. Todos os temas são originais e criados por eles mesmos. É um notável disco que foi novamente trazido aos escaparates das discotecas por essa excelente editora de Nova York, da qual cada vez gostamos mais e que se chama ESP Disc. A vossa atenção então para HARU Percussion Group, Sounds of the Ghetto Youth. We'll be right back. Thank you. Um projeto que deu excelentes frutos, o Are You X, onde, liderados por Montego Joe, se reuniram 11 jovens africanos no bairro de Harlem, em Nova York, e aprenderam a tocar música. As idades iam dos 16 aos 19 anos e expandem-se, é mesmo isso. E o disco é fantástico, chama-se Sounds of the Ghetto Youth, vem assinado Are You Percussion Group. Foi editado originalmente em 1967, precisamente, e reeditado agora este 2009 pela sempre muito boa editora de Brooklyn, Nova York, ESP Disc. Por aqui ficaram dois temas, Barrett's Back e Oa Train. Are You Percussion Group? Para a semana, há mais. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out! Get the point good. Enough? Bend over. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. E já que estamos com uma no massa em termos de belas reedições, esta que vem a seguir é outra, a da banda formada em 1973 em Detroit pelos três irmãos Acne, de nome a banda Death, que se recusaram a mudar o seu nome apesar da proposta para editarem um álbum numa editora major. O disco estreia nunca viu a luz do dia, editaram sim um único single. É precisamente esse disco estreia, junto com o single, que a editora Drag City de Chicago lança agora, chama-se For the Whole World to See, os Death. Rock and roll. Mais uma pérola perdida no tempo, um álbum que possivelmente nunca veria a luz do dia e os ouvidos de muita gente se não fosse a Slane Drag City Records de Chicago, a banda dos três irmãos Hackney, de nome Death. O disco nunca editado era para o ter sido em 1973, saiu agora juntamente com o único single por eles lançado com o título For the Whole World to See. O álbum saído agora, entenda-se, porque rodaram dois temas, Keep on Knocking e Rock and Roll Victim, os Death. Thank you. Somos por aqui e sempre fomos assumidos fãs da banda espanhola Migala. Tivemos a sorte de os ver ao vivo num excelente, excelente concerto. Os Migala, pode-se assim dizer, regressam agora sobre uma outra designação. Estão por aqui praticamente quase todos os seus membros nestes Fantasy Bar. Álbum estreia através da também espanhola Aquarela Records, Friday Afternoon Car, o tema ouvido, My Northern Light. Orelha extra com Fernando Cabrita, canal auditivo suplementar na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense e Rádio Universitária do Algarve. Também de volta o nosso velho conhecido Robert Pollard. Chama-se The Butler Stands For All Of Us, o tema retirado do mais recente trabalho de Mr. Robert Pollard, The Crawling Distance, ele que foi frontman dos inacreditáveis Guided By Voices e agora Back On The Track. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Greetings, fellow aliens. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Impressão nossa ou o timbre de voz desta sueca Mariam Valentin assemelha-se muito ao de Polly Jean Harvey, ela que faz parelha com o outro sueco, Andreas Verlin. É o projeto Wild Birds and Peace Drums, o último trabalho de Snake, Today, Tomorrow, e já de seguida para The Shaky Hands, o álbum Landlight, Loosen Up. You can listen. Mais recente trabalho para The Shaky Hands, saído na Kill Rock Stars, chama-se Long Light. Escutamos Loosen Up. 1, 2, 3, 4. Finalmente uma compilação que agrupa os melhores momentos de Charlie Pickett e que aconteceram numa discografia espalhada pela década de 80, chama-se Bar Band Americanos, The Best of Charlie Pickett and All Love, All Gone e Get Off on Your Porch, Charlie Pickett. I got no place to go. Help me get off on your porch. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Estamos despedidas de mais duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, no ar na Rádio Castrense, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Universidade de Coimbra. À vossa disposição também o podcast ou a lista com os temas que por aqui desfilaram em www.orelhaextra.com. São os finais com o projeto de Alan Sparhawk, ele que normalmente milita no slow e também era para ter sido de Mark Ozelek, ele saltou fora, apenas produziu o disco dos Retribution Gospel Choir, saído na sua editora, a Caldo Verde Records. O álbum é homónimo, escutámos Breaker, vamos ouvir ainda um outro tema, Somebody's Someone. Para o fim, um bocadinho, se ainda houver tempo, para o projeto de Laz McCluskey, os Bubblegum Lemonade, com A Billion Heartbeats. Já sabem, ficam as nossas despedidas. O regresso marcado para o próximo sábado. Same place, same time. Tchau. Someone. A billion hearts pulse from the start. A billion